Situação atual na Ucrânia. Manifestações em Portugal na próxima quinta-feira e possível saída de Paulo Fonseca do Comando Técnico do Futebol Clube do Porto. Estes são os destaques da edição de hoje do nosso Antena Web Informação. Sim, estou? Ah, agora sim. Olá, o meu nome é Miriam Andrade e vou estar consigo todos os sábados às 21h30 no Canal 1 com o meu programa Sou Mais. Está curioso? Venha ter comigo, venha ouvir-me e fazer-me companhia. Estou à sua espera. Sou Mais. Aos sábados, às 9h30 da noite com Miriam Andrade no Canal 1. Antena Web Informação. Boa noite. A situação na Ucrânia parece estar a estabilizar-se depois de ter sido quebrada a hora do ultimato, supostamente ultimato, deixado pelas tropas pró-russas na Crimeia, na Península da República Autónoma da Crimeia. O horário era este, até às 5 da manhã, hora de Kiev, 3 da manhã em Lisboa. As forças ucranianas não se rendessem às pró-russas, e já vão entender o porquê deste destaque pró-russas, as mesmas efetuariam um ataque com intervenção armada aos quartéis que não se rendessem. Recordo que as posições pró-russas já tomaram os principais aeroportos da Península da Crimeia, inclusive o de Simferopol, a capital então da Crimeia. Ora, dá-se o caso que a hora passou, as forças ucranianas não se renderam, mas de igual forma as pró-russas não interviram de forma armada como inicialmente tinha sido avançado ontem numa denúncia feita pelo Ministério da Defesa ucraniano. A Rússia, aliás, negou que estas forças pró-russas pertencessem ao exército russo. As mesmas apresentam-se com uniformes sem insígnias, ou seja, sem identificação. Mas já são muitas, movem-se e dizem obedecer, segundo o mesmo Ministério, às forças presentes na base no Mar Morto. Portanto, aliás, no Mar Negro, portanto, naquelas águas que nunca, como já se costuma dizer, que nunca chegam ao ponto de congelação. Depois de um dia intenso, de muita especulação e depois do rublo ter desvalorizado, o rublo que é a moeda russa, ter desvalorizado 17% ontem apenas, hoje os mercados acalmaram um pouco e grande parte das perdas sofridas ontem já foram recuperadas. Não só, mas também na Rússia. Ou seja, foi apenas a questão ucraniana que fez disparar em queda a bolsa, o índex principal, o índex de Moscovo, que é o índice principal russo. Mas outra crise pode estar à porta porque a Gazprom, a gigante russa, já confirmou que não vai renovar os acordos estabelecidos com a Ucrânia com respeito ao fornecimento de gás com vantagens económicas. Este acordo expira em final de março deste ano e a Gazprom não vai aumentar, não vai renová-lo para o mês de abril. Pelo menos, por enquanto, é a informação que a direção desta companhia de gás vai avançando. Contudo, apesar de não baixar os preços, a mesma companhia não faz referência ou ao aumento ou condicionamento no fornecimento do gás. Ou seja, nem aumento nos preços, só apenas o não rebaixamento e também não faz aqui referência à dificultação no fornecimento do gás. Depois da ordem ter sido quebrada, as forças olharam-se frente a frente. Há todo ainda um clima de tensão, mas há agora uma diminuição da pressão, digamos assim, com respeito à situação na República Autónoma da Crimeia. Conto-lhe ainda também que em reportagem com algumas pessoas, portanto, que vivem na Ucrânia, estrangeiros, sobretudo espanhóis, não há grande crédito à situação que se vive neste momento. A maior parte dos ucranianos, pró-russos e pró-ucranianos, não acreditam na realidade que um conflito armado chegue realmente a acontecer. Até porque, segundo já se vai constatando, as forças pró-russas dominaram sem dificuldades todos os pontos estratégicos da Península da Crimeia. Situação mais complicada vive-se noutras cidades do leste que querem unir-se à República Autónoma da Crimeia, mais especialmente Donetsk, a terra onde nasceu Viktor Yanukovych, o presidente do posto da Ucrânia, em fevereiro deste ano. Ora, depois de terem sido os partidos vidros das janelas e arrumadas as portas do Parlamento daquela cidade, não se registaram para já incidentes de maior escala, mas há todo um alerta sobre e toda uma atenção sobre esta região. Também eles defendem uma proximidade com a Rússia e também eles defendem que o governo que atualmente lidera a Ucrânia, o governo de Yatsenyuk, é ilegítimo. Já por falar em legitimidade, a Rússia alegou que neste momento não está em hipótese uma situação armada, diz o Ministério da Defesa russo, mas confirma também que em legítima defesa, com toda a disposição, já há uma preparação para essa intervenção, caso se justifique. Em qualquer das circunstâncias, seja contra ou com John Kerry ou com Mariano Rajoy, Vladimir Putin vai adiantando e vai reforçando que a presença das forças militares naquela região, na República Autónoma da Crimeia, serve apenas para garantir a segurança dos compatriotas russos. Recordemos que nesta península cerca de 60% pertence a etnia, aliás, pertence diretamente aos russos, 25% ucranianos, 10% tártaros e 5% outras etnias e nacionalidades. Está a decorrer na África do Sul o julgamento do atleta olímpico Oscar Pistorius, que há essencialmente um ano terá assassinado a sua companheira. Segundo a Liga Oscar Pistorius, esse assassinato foi parcialmente acidental. Ele explica, depois de ouvir sons estranhos, pensando tratar-se de um assaltante, disparou desde a porta da sua casa de banho. Ora, não era sim a sua companheira, que teve morte imediata como consequência desse disparo. Mas vários relatos vão dando conta que na mesma noite em que se deu este assassinato, na altura a companheira de Oscar Pistorius tinha gritado a ponto de deixar alerta, ou em alerta, a vizinhança. Ora, estas alegações levaram à barra dos tribunais de Pretória, capital da África do Sul, o atleta olímpico Oscar Pistorius. Pode ser condenado à prisão perpétua se for declarado como culpado. Uma testemunha, e é esta testemunha que está a marcar para já o julgamento, uma testemunha, uma vizinha, que era a que estava mais próxima da casa de Oscar Pistorius, afirma que naquela noite ouviu gritos bastante aflitivos da companheira do atleta Oscar Pistorius e que depois ouviu então disparos e o silêncio total. Para já, o julgamento prossegue sem novos desenvolvimentos, mas há esta nota então de que se Oscar Pistorius for condenado, se for considerado culpado, poderá ser condenado então a prisão perpétua. Na próxima quinta-feira, dia 6 de março, várias entidades e associações de polícia vão voltar a manifestar-se no nosso país. Desta vez, e diferentemente do que aconteceu em novembro, os corpos de intervenção da Polícia de Segurança Pública e da Guarda Nacional Republicana estarão em força máxima junto e dentro da Assembleia da República, a fim de evitar o que aconteceu em novembro do ano passado. Recorde-se que, nessa altura, forças policiais defrontaram-se olhos lágrimas nos olhos dentro da Assembleia da República, já que algumas das forças policiais invadiram mesmo as escadarias da Assembleia. Não se registaram incidentes com os ministros, mas as manifestações tiveram um eco enorme dentro das principais forças policiais portuguesas, no caso, a Polícia de Segurança Pública e a Guarda Nacional Republicana. Ora, na próxima quinta-feira dá-se então esta manifestação, mas na segunda-feira, neste dia 3, a CCP, a Comissão Coordenadora Permanente, e as suas várias associações, bem como outras, foram chamadas ao Centro Metropolitano da PSP, em Lisboa. A reunião teve como objetivo pedir calma aos sindicalistas na próxima quinta-feira. Alerta-se para o facto de estarem duas forças policiais, duas facções policiais, com dois objetivos opostos. Uns os de protestar, os outros de controlar os protestos. Duas forças policiais, o que pode fazer com que, a qualquer momento, a tensão aumente exponencialmente entre estas duas forças policiais. Recorde-se que o número de polícias em situação extrema de necessidades aumentou no ano de 2013, e é com base nestas circunstâncias que algumas associações de polícias, nomeadamente associadas à Comissão Coordenadora Permanente, que se vão então manifestar na próxima quinta-feira. Miguel Macedo já disse que o que aconteceu em novembro não poderia voltar a acontecer. Palavras que caíram mal nos ouvidos da PSP e da GNR. Por este mesmo motivo, as duas principais forças policiais apostam e levam todo o seu corpo de intervenção para esta manifestação que, como disse, vai realizar-se daqui a dois dias, neste dia 6 de março. O que também vai preocupando algumas forças policiais, designadamente a GNR e a PSP, bem como o governo português, é o facto de nas redes sociais, designadamente o Facebook, estarem a surgir apelos à desobediência ordenada por parte dos civis. O que isto quer dizer é que muitos civis poderão introduzir-se na manifestação, aumentando o número de pessoas que na mesma participam, mesmo que não sejam policiais. De novembro do ano passado fica uma imagem de dois polícias, um dos que invadiu a escadaria do Parlamento, outro dos que tentava impedir a sua progressão. A pronunciação das palavras "virem-se contra eles, não contra nós" ficou marcada e foi um dos símbolos desta manifestação de novembro, que poderá ter uma repercussão semelhante agora no mês de março, já que as coisas pioraram para várias forças policiais. Para finalizar, conto-lhe que o treinador do Futebol Clube do Porto, Paulo Fonseca, deverá a qualquer momento deixar o cargo de treinador do Futebol Clube do Porto, depois de desaires como a derrota frente ao Estoril, no Dragão, bem como também o empate em Guimarães, depois da equipa estar a vencer por 2-0, o empate 2-2 frente ao Vitória local, bem como também já antes, depois de estar a ganhar por 2-0 frente à equipa do Eintracht Frankfurt, a equipa ter cedido também um empate 2-2, Paulo Fonseca deverá então deixar o comando técnico da equipa do Futebol Clube do Porto. Jorge Nuno Pinto da Costa não tem por hábito deixar treinadores sair ou mandá-los embora a meio da época, mas desta vez parece já convencido a deixar deixar que saia o treinador Paulo Fonseca. Recorde-se que Paulo Fonseca levou a equipa do Futebol Clube Passos de Ferreira ao terceiro lugar no ano passado, terceiro lugar do escalão máximo do futebol português. Ora, o mesmo lugar em que, curiosamente, se encontra agora o Futebol Clube do Porto. Mas, tendo em conta as dimensões dos dois clubes, se para uns era uma surpresa, até algo inédito, para outros é inadmissível. No momento atual, a equipa do Futebol Clube do Porto está a 9 pontos da equipa do Sport Benfica, líder do campeonato no presente, e também a 5 pontos do Sporting Clube de Portugal, atual segundo classificado. Paulo Fonseca já terá antes manifestado a vontade de sair, mas Jorge Nuno Pinto da Costa deu-lhe ainda algum voto de confiança, que foi, aliás, renovado quando do empate 3-3 na Alemanha. Aí, o Futebol Clube do Porto esteve a perder por 2-0 e conseguiu um empate 2-2. E mesmo quando os alemães de Frankfurt marcaram o 3-2, de imediato Gilas respondeu com os portistas a novamente conseguirem um empate 3-3 e conseguir assim o improvável resultado necessário para passarem à eliminatória seguinte da Liga Europa. Depois, já no passado domingo, depois do Belenenses 0 Benfica 1, os portistas estiveram a vencer por 2-0 com Vitória de Guimarães na cidade de berço, mas os vimaranenses ainda reduziram para 2-1 antes do intervalo e fizeram o 2-2 final já no decorrer do segundo tempo. E o Antena Web Informação fica por aqui. É o Carlos Bonaparte, regresso amanhã. Boa noite.